Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Pois é, galera, chegamos ao número 100. Foram 136 horas de áudio ininterruptas para chegar até aqui. E para falar de tudo o que aconteceu ao longo deste longo caminho, temos aqui conosco General Jota, Hyde, Palos, João, Adriano, Cetista, Homem Mal, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando o assunto de hoje, né? Foi tempo pra caramba de cast, já estamos com uma boa rodagem, né? Vamos falar aí pra começar de como o cast surgiu, né, Hyde? Conta aí a história. Hyde e Cetista conseguem contar bem a história, né? Então, a ideia, né, foi em 2009, quando eu e Mr. Bubbles, né, tinha ideia de fazer um cast, que a gente ouvia o Jovem Nerd, o Nowloading. E era legal ter um cast, né? Então a gente também tinha que ter um cast. Só que a gente não tinha um problema, né? Que a gente tinha pouca gente e não tinha eloquência suficiente pra fazer um cast, né? Sim, sim. Então, nessa época, eu jogava Rock Band online, né? Aí eu coloquei lá no Random, aí surgiu a eloquência pra jogar Rock Band comigo. Eis aí, que a eloquência dentro da sessão. Uma coisa meio... foi bem maluco isso, né? Porque, do lado da eloquência, no Random, do lado da eloquência eu posso falar assim, que a gente tinha vontade de gravar um podcast, né? De fazer um podcast de games, mas a gente não tinha capacidade técnica mesmo, né? A gente não era inteligente o suficiente pra fazer. A gente tinha feito dois já. Mas a gente chegou a fazer... mas a gente chegou a fazer coisas ridículas, como gravar sentado numa sala com um MP3 no meio de uma cadeira. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu imagino a situação. Isso era ridículo. É verdade. Que detalhe. Conhecido, né? Existiu um podcast... Antes do Orion Cast, antes olha da. Olha só, esse é antes o nome. Era Radio Gaming. Radio isso Gaming, mesmo. Era mesmo, cara. Nossa, Orion Cast é mais legal, hein? Orion Cast é mais legal. Eu tenho os episódios do Radio Gaming. Um episódio bônus do Orion Cast. Enterra junto com os cartuchos do ET. Não, a gente vai botar no link aí pra quem quiser ver. Depois de a gente aí. Vai fazer um mapa, vai fazer um viral aí pra galera achar. Bom, mas é legal, porque eu não lembro nada disso não, cara. Só lembro do nome mesmo, não lembro nem quem gravou. Eu lembro que foi o E3. Eu acho que foi a E3 de 2008 ou 2009 que a gente fez o primeiro, cara. Que a gente falou sobre a E3. Ah, então teve mais de 2 horas de duração. Não teve, cara. A gente queria ouvir como tinha ficado. Eu aí, lembro continuando aí, juntou a fome e a vontade de comer. E aí, como ficou? Eu lembro de um podcast que era o Cetista sozinho falando, era um monocast. Lembra disso, Cetista? Você me passou assim como referência até. Era o Eloquentcast. Não, eu não lembro, cara. Eu não lembro disso aí, cara. Não, eu vou contar a verdade. Isso aí foi que o Cetista mandou como, tipo, um currículo, sabe? Pra ver se podia entrar na equipe. Pra mim, eu achei engraçado que o Hyde foi o primeiro cara brasileiro que eu encontrei no Rock Band. E pra mim foi o negócio mais impressionante ainda, porque eu não tinha Xbox na época. Eu ia na casa de um amigo meu, às vezes, jogar, porque eu tive um Xbox que demorou, tipo, uns 8 meses pra chegar. O Homem Mal e o Lula sabem muito bem dessa história, que eu, tipo, tava vindo dos Estados Unidos e tal, e tava demorando. Demorou 8 meses pra chegar. E ele fez um rolê no Caribe, muito louco. Não, o Xbox dele, ele foi fabricado no México e tentou pular a fronteira. Aí ficou preso. E eu comprei a bateria, e eu tava tão louco, desgraçado, atrás de um Rock Band que eu tava com vontade de jogar, que eu comprei a bateria e o jogo antes do console chegar. Aí o que eu fiz? Eu emprestei a bateria pro meu amigo e o jogo pro meu amigo, e eu ia jogar na casa dele às vezes. E foi durante uma dessas sessões, na casa do meu amigo, que eu encontrei o Hyde. Então, tipo, tinha tudo pra dar errado, sabe? Porque não era todo dia que eu jogava. Mas quem disse que tá dando certo até agora? Eu falei que tinha tudo pra dar errado. Cara, sem caches, então acho que podemos dizer que tá dando certo, né? Tá dando certo, a gente pode dizer. Não, ou tá dando muito errado, né? É, ou sou uma pessoa assiste tudo e fez vários usuários fake. Não, ou somos o melhor do mundo em dar errado. Sim. Ah, foi assim, do meu lado, pelo menos, foi assim. Uhum. E aí, tipo, eu vi, era Elton Orion, né? É. E aí, quando eu vi Elton, aí eu falei, ah, talvez ele seja brasileiro. Aí eu liguei o microfone lá, falei, ah, você é brasileiro? Ele, ah, sou. Aí a gente começou a conversar. Mas demorou um ano depois que a gente se conheceu a primeira vez pra começar o cast, né? É, foi depois de um ano. E não foi amor à primeira vista, então? Não, a gente ficou jogando Rock Band, né, naquele tempo, mas não teve conversa sobre cast, assim, de início, né? Isso foi depois. E ainda demorou bastante. A gente planejou esse cast por muito tempo também. É verdade. É verdade. Pô, eu jurava que tinha sido na primeira vez que vocês encontraram online, cara. Não. Não sabia que foi um ano depois, não. Cara, não, demorou muito. Que vocês se conheciam tanto tempo assim, só depois veio falar pra gente que conhecia. Foi no cast mesmo que a gente conheceu, né? Tá. Mas assim, a gente ficou trocando e-mail, aí a gente jogava, conversava um pouquinho, aí eu lembro que eu mandei uma pauta, aí você, não, ficou legal, não sei o que lá, aí, mas podia mudar isso, aquilo, aí a gente fez alguns testes, aí a gente resolveu gravar, acho que foi em dezembro, não isso. sei. O dezembro. Primeiro de Guerra dos Consoles, cara. Não que foi. Que é um que a gente tem que refazer, né? Não, pior que não foi o primeiro. O primeiro foi outro. Não, Guerra dos Consoles é o primeiro que foi ao ar. Teve um antes desse que não foi ao ar. Mas qual que era o assunto? Você lembra? Não sei se eu vou spoilar o assunto aqui, mas é um assunto muito bom. Tá, foi ideia sua até. E a gente não repetiu ele. Eu acho que dá pra gente fazer... A eloquência nos games. Falando de primeiro cast, né? A gente tá falando do primeiro cast. Vamos ver aqui, aproveitar, começando de quem é mais novo, né? Qual foi o primeiro cast de cada um aqui, né? O primeiro que... Como cada um aí conheceu o episódio e, no caso, participou de um episódio e como é que foi? Vou começar pelo general, porque o general tá fácil lembrar, né? É, general é o estagiário. É, então qual foi seu primeiro episódio, general? Ah, cara, o primeiro que eu escutei do Orancast foi no episódio 2 mesmo, do... Uhum. Agora nem lembro o tema. Eu também não, cara. Não... Ah, lembrei. Melhores jogos da década. Eu lembro que eu já comprava Iron Games há um tempo e tal. Eu gostava de ver as dicas que tinha no site. Também tinha os wallpapers que eram legais. Você ia só por causa dos emuladores. Era assim, só os emuladores. Eu nem usava emulador. Aham, general, tá, você é um daqueles que cobrava. Cadê os emuladores? Quando a gente começou a gravar o site era bom. O pessoal comentava assim: o site era muito melhor na época que tinha emulador. Agora que se quer, tipo, pra baixar, aí não serve pra nada esse negócio. É verdade. Não, eu nunca usei emulador, não, velho. Eu comecei a usar emulador. Foi o primeiro. Mas qual foi o primeiro que você participou como caster? Foi recente, cara. Você lembra? Eu já esqueci. Não, o primeiro que eu participei como caster mesmo, sem ser como convidado, foi no... Esqueceu. No Orion BGM do... Orion BGM versões, que foi até um tema que eu indiquei. Show. E aí, deu pra sobreviver aí? Dá pra continuar trabalhando nessa parada aí? Dá, sim. Então, beleza. Raid, qual foi o seu primeiro cast que você vai ser? Meu primeiro cast... Foi do mais novo, né, pro ancião. É. Então, foi o primeiro, né? O primeiro cast foi o primeiro, né? Não, na verdade foi o menos um, né? O menos um, foi o cast zero, que ninguém vai saber como é que é, porque ele é muito ruim. Eu quero lembrar esse assunto, porque é muito ruim, É muito ruim. Não, não foi. No cast 200 a gente revela o assunto, no ficou cast ruim. 200. Nossa, e se a gente chegar a 15 mil likes no Facebook? Ah, é verdade, boa. Ah, boa. É meta, hein? É. Então o Raid foi o cast menos um. Palos, você lembra qual foi o primeiro cast que você participou, Palos? Que eu participei foi o 31. Sega. Não, foi o 31, quase. Sega Saturn. Ai, caramba, não, pior que não, foi o 31. Tinha Super esperado... Mario na era 3D. Tinha até esperado mais um pra entrar no 32? Cara. Já ia entrar no cast campeão já. Ai, ai. Mas foi no 31, cara. Eu nem gosto tanto assim de Mario, nem sabia tanto assim de Mario, mas colocaram foi o primeiro. Roubada, né? É, colocaram na roubada. ó, eu garanto que se tivesse Super Mario pra Sega Saturn, eu saberia muito mais sobre Mario. Ah, a culpa é dos caras não ser multi, né? Se os caras fossem multi, exatamente. Tá assim, eu acho que exclusividade, né? É, bom palhaçada esse negócio aí também, acho. Né? Acho que até o Dinho Corleone ia curtir se tivesse pra outros consoles. Se tivesse Mario pra Sega Saturn, você e mais três pessoas vão saber muito mais sobre Mario. Muito, mano. Olha lá, e o Pascoal ia ser igualado, o Pascoal ia ficar triste, não saberia nada. João, qual foi o primeiro cast que você participou, que você lembra, que você ouviu? Rapaz, o primeiro cast que eu ouvi foi sobre Halo. Eu não lembro se era o número. Era a partir do 30. 29. Isso, 29, né? O primeiro que eu vi, eu gostei bastante, cara. Eu tinha jogado o primeiro Halo bastante, até eu tinha comprado ele. Eu joguei metade, assim, da campanha. Aí eu descobri o multiplayer do Halo, entrei de Bob's, assim, um dia, e eu nunca mais saí do multiplayer. Aí eu não sabia nada da história. Aí eu ter ouvido o cast foi bastante elucidador, assim, sabe? Eu gostei do elucidador, assim. Você sabe que aquele cast poderia ter sido feito com muito mais amor, né, cara? Como assim? A gente se aplicou, né, cara? É que faltou o setista, né, cara? A pessoa que mais ama Halo. Isso é verdade. Né? Daqui, tipo não assim, é foi bom. Não é verdade que é a pessoa que mais ama Halo, mas é verdade que eu não participei. Dentro das é verdade que é a pessoa que mais ama Halo, cara. Mas, tipo assim, paixão a gente vive, a gente não explica. Adriano. Clima de cast senta. É, então, tá. Adriano, você lembra? O seu foi aquele de jogos musicais? Não, não foi. De Guitar Hero? Foi um pouquinho antes, foi no episódio 41 de portáteis. Uhum. E a gente. De portáteis não, né? A gente pode dizer que foi sobre Nintendo DS? Pode dizer? Claro. Porque de PSP a gente não falou nada, a gente ficou até devendo, né? Um podcast melhor que falasse um pouquinho mais sobre PSP e outras não, coisas. Não, PSP não merece, não. Vai ficar devendo. Lá. Deixa eu pegar o meu, tô pra pegar o meu e a gente pode ver isso aí melhor. God of War. Metal Gear. Pois é. E aproveitando o embalo aí, né? O primeiro que eu vi foi o do Red Dead Redemption. Muito bom. Qual que é o número? Ah, esse apelou, cara. 32, bingo. Bingo, oi. E Homem Mal, qual foi o seu primeiro cast? Então, você lembra? Chamadora, não, hein? Vai ter que correr a página, vai ter que colar. É, deixa eu colar aqui, peraí. Foi o número 1. Número 1. Tá fácil, Guerra dos Consoles. Então, foi o primeiro mesmo, do Guerra dos Consoles. Teve também o negativo, né? O zero, o paralelo. Mas o primeiro a sair no ar foi esse mesmo aí, que foi divertido pra caralho, mano. Então. E Mr. Bubbles, você lembra? Também, né? Primeiro, tava a gente lá, né? Primeiro, é. Até naquele que não foi, que ficou muito ruim mesmo. Ainda bem que ele não foi ao ar, né? Não foi. O meu também, eu já emendo. O meu primeiro foi o -1 também. -1. Mas foi o -1, né? Mas eu acho esse que o daquela dos consoles eu não tava. Esse boa tema pergunta. Vai ser repetido, -1? O -1? Não sei, cara. A gente poderia fazer isso. Poderia botar assim, ao invés de botar um número do cast, botar -1. Não, olha, a gente chegar no 1000, a gente começa a voltar. -1, aí vai ficar 999, 998. Não, o problema é que quando a gente foi gravar o primeiro mesmo, o oficial, o Raid botou um barulho esquisito lá no Skype e eu não lembro do que é esse antes e ninguém lembra, cara. Ele simplesmente apagou nossa memória. Eu lembro bem. Eu não sei se é spoiler, eu acho que eu não vou spoiler porque eu quero ser troll, quero trollar aqui, mas não... Então, nem eu sei. Pô, ninguém sabe. Ele não botou isso nem na pauta. Não se coloquei. Perdeu na história. Se perdeu na história. Mas eu quero saber o tema, que eu também foi o meu primeiro, aliás. E eu não sei, não, cara. Eu esqueci. Foi você que sugeriu. Então, mas o tema foi ruim ou foi a gravação que foi ruim? Não, o tema era muito bom, a gravação foi muito ruim. Vamos fazer assim, então, só pra ser escroto, você fala o tema e a gente bipa na edição. Escreve aí, escreve no Skype aí o tema. Não, eu vou falar então, aí coloca o bip aí na edição, né? Falo. O tema foi... Lembraram agora? Tem gente que tá pedindo esse tema aí. É, então, tá pedindo, né? O tema é muito bom mesmo. Vamos deixar o pessoal pedindo, Esse, esse é o baita do... Nunca vão saber. Eu tô até vendo aqueles caras, aqueles dois caras, um que pede sempre Heavy Rain e outro que pede Final Fantasy VI, falando, Final Fantasy VI, não, é Heavy Rain. É, não, agora vai ser o tema que todo mundo pede, né? O que, se alguém pede algum tema, vai ser esse. É aquele que você... Vai ser o tema pi... Vai ser o pi igual sua imaginação ou seu desejo. 3,14. Mas e aí, a gente falou dos casts, os primeiros que a gente participou, mas qual o favorito de cada um aqui, né? Ou que gostou de participar, ou que gostou de ouvir. Vamos começar aqui, vamos fazer uma rodada. Vou começar de novo pelo General Jota. Qual o seu cast favorito, General? Aí na... Pô, cara, eu acho... Esse eu fico até em dúvida, mas eu acho que foi o cast do Ascensão e Cega. Ascensão e Cega? Por quê, cara? Foi. Porque... Cara, é tipo, o Homem Mal e o Hyde naquele cast lá estavam... Tava bem legal a participação deles, o Paulo também, que ficava zoando ele com o Sega Saturn. E vocês falaram de um monte de jogo legal, então, sei lá, eu escutei esse cast pelo menos umas 3 vezes naquela semana, entendeu? Legal. É por isso que eu acho que é meu favorito. Você sabe que aquele cast foi uma maldade minha com o Paulos, né? E com a moça dele, a Sega. Mas foi legal. Eu espero por isso que foi tão legal. Tipo, eu fiquei meio indo. Né? Eu fiquei meio indo. Desculpas aqui publicamente, Paulos, mas foi irresistível. Foi irresistível, eu tive a ideia. É, então, não, não é só porque isso eu falei na época, eu acho também. Falei na época. Cara, meu, eu ganhei Mass Effect de você também e eu não tô fazendo essa não média. Não ganhou nada, ó. Oh, inclusive, eu vou ganhar o 2 e o 3. Sua casa e Homem mal. Olha isso, homem mal. O cast esse aí foi até difícil de escolher, porque eu também gostei muito do 32, né? Que foi o de Red Dead. E eu também gostei do 9, que eu acho que foi quando o cast começou a bombar mesmo. Que foi o de Fallout. Ah, Fallout foi um bacana de gravar, gostei muito. Eu acho que do Fallout é... A minha lista não tem só 2, mas... É difícil. Fazemos menções honrosas tudo. Então. Só deixa eu comentar um negócio sobre o de Fallout, que foi até interessante. Que tem o meu vizinho aqui, que é até o cadastro dele no site é o Smoke, né? E eu fui lá na casa dele escutar o cast de Fallout. A gente tava escutando, aí o tio dele, que nem joga videogame, escutou assim o que o jogo tinha, aquele negócio de você começar criança e tal, e ele se interessou pelo jogo. Não sei se ele já jogou, mas ele se interessou. Ah, bacana. É. Casts que o meu tio, minha mãe e meu pai pedem pra eu ouvir. Vai ser mais um tema. O tiozão interessou, hein? Fizemos então. O tiozão interessar. É, pra Bethesda, paguem o nosso aluguel. Paguem o nosso aluguel. Hyde, qual o seu cast favorito? Olha, é difícil, hein? Porque depois de 100, né? Escolher um favorito, mas... Não, a gente fez do Sonic, pô. É, fez... Não, fez e não fez, né? Porque fez o Sonic 3D, não fez o 2D. Falta o 2D. Mas tem aí, tá fácil, Hyde, pô. Tá fácil, pô. É, não, eu não vou escolher Sonic, não. Não vou escolher Sonic. Ah, não acredito de novo, ué. Tô surpreendente agora. Cara, eu acho que esse mundo vai acabar mesmo esse ano, cara. Vai, cara. Então, se o Pascoal aparecer nessa gravação, então, aí pronto, é o fim do mundo. Cara, se o Pascoal chegar aí do nada, a Wild Pascoal appears, então, ferrou. Então, eu gostei bastante de gravar esse... Foi recente esse de jogos artísticos, né? Que eu sempre tive vontade de fazer um cast sobre Braid. Só que ninguém jogou Braid, né? E é, problema. A culpa é minha. Então, minha só eu, o Mr. Bubbles e o Palo jogou, né? Eu joguei também. Você jogou também? Então já fazer cast, hein? Eu também joguei, pô. Por que ninguém me fala? Calma, não sai correndo ainda. É um troll omisso. Bom, enfim. É omissão. Trollando por omissão. Nossa, eu lembro de tá em casa, minha namorada me ligar e falar: e aí, você vai gravar essa semana? Aí eu, peraí, deixa eu ver, eu li o assunto lá, jogos artísticos. Aí eu falei, então, cinema? Então, eu gostei, né? E foi meio que um cast de Braid disfarçado no meio, né? A gente falou bastante sobre Braid. Mas esse dia chegará, hein? Tá, prometi. Eu pelo menos prometi pra mim, sendo que eu vou jogar. Vou tentar jogar também. É, mal, cara. Joguem. Incrível. Eu passo. Ô, meu irmão, nem Skyrim você vai tentar jogar? Não. Nem se rolar um mod com arma de fogo? É. Então, é interessante. Matar dragão dando tiro, já pensou? É, então. Pensou, velho? Opa. Stinger, vai derrubar o dragão com Stinger. Aí. Muito louco. Isso aí não é nem novidade, pô. Lá no Metal Gear Peace Walker, você faz isso? Faz isso. Ah, é, tem razão, né? Monster Hunter. Então, você mata monstro lá com foguete. É. Só que Metal Gear Peace Walker é bem mentiroso, né? Então... É, Metal Gear é mentiroso, cara, vocês quando não acham. Sempre foi, né? Mas o Metal Gear Peace Walker, eu acho que o cara exagerou, velho. De Mass Effect, eu li um comentário e o cara falou, ah, desanimei, que eu vi que Mass Effect é muito copiado de outros jogos como Metal Gear. É, olhei, mas se a gente não tivesse falado. Mas vamos lá. Palos, qual foi o seu favorito? Não vale da Ascensão e Sega, que é. Não vale repetir, hein? E não vale 32. Não vale 32, né? Pô. Beleza. Ó, o primeiro que eu ouvi e que é o que eu mais gosto foi o do Alan Wake, que foi aí que eu conheci o site, que eu conheci o cast. Uhum. O que eu mais gostei, que era justamente no final naquele mês do Cachorro Louco, que todos os casts daquele mês foram, tipo assim, muito fodas. Jogo de terror. E o que eu mais gostei de participar foram dois. O primeiro é o 56, que são os rachadores. Cara, esse eu gostei pra caramba também. Esse eu gostei pra caramba de escutar também. Foi muito bacana, que foi super engraçado, tipo, e todas as referências que a gente tinha sobre jogos de corrida eram bem legais. E o segundo, que foi o mais viagem de todos, foi o 43, o 2020, uma odisseia no futuro. Que foi uma viagem de ácido muito foda. Verdade. Sem as dorgas. Muitas dorgas, Manolo. Esse só dá pra fazer uma vez por ano, porque não é seguro fazer mais do que uma vez por ano. Eu tô esperando até hoje os doentes de viagem com zap. É, então. Nossa, é ilícito. Quantos anos eu vou aguentar fazer isso, hein? Putz. Tô ficando velho. Você sabe que esse dos rachadores, outro dia um amigo falou assim: putz, meu, vocês gravam cast, né? Não sei o que, e ele é doente por jogo de corrida. Eu falei, cara, ouve esse daqui. Aí eu peguei e dei play, né, lá no trabalho. Aí ele ouviu assim. Ele falou, não acredito que vocês colocaram o bagulho do pica-pau da abertura. Aí depois já emenda com a música do Velozes e Furiosos, cara. Ele rasgou um sorriso. Ele falou, quem edita esse negócio, cara? Isso é genial, cara. Pica-pau com Velozes e Furiosos. Mas aqui foi um cast que eu gostei pra caramba. E. João, qual o seu preferido? Olha, o cast que eu mais gostei de gravar foi bastante recente, cara. Foi o cast sobre Skyrim. Porque... Maldito. Novidade, né? Malditos porque... Stormcloaks. Ah, Stormcloaks. Ulfric no poder. Cara, é um tema que eu adoro, assim, e a galera tava muito entrosada, cara. Tava me rasgando de rir, gravando com o Geralt. Nossa, eu adorei, cara. Adorei mesmo aquele cast ali. Aquele bagulho da plataforma de governo dele foi muito engraçado. Ah, cara, ele me convenceu, cara. Ele me convenceu. Não, foi muito engraçado, cara. Acho que foi o único cast que eu literalmente chorei de rir. Não, e outro, tipo assim, e ele convenceu vários ouvintes que eu vi também, o pessoal. Eu vi isso, tipo, cara. Terrível, bicho. Tipo, cara, ele tá perdendo tempo, hein, trabalhando com esse negócio de game. Podia ser político, hein, cara. Poder de persuasão extremo, assim. Isso que ele tava vendendo uma ideia que é extremamente, sabe, digamos assim, desuso no mundo atual, né, cara? Você imagina, velho. Pô, se ele conseguiu vender um bagulho desse, Geralt, você tá perdendo tempo, cara. Tá bom. Você tá perdendo tempo. O máximo que você vai conseguir comer o personagem do setista. Só isso. Então vai minha personagem cara. A minha personagem é muito highbrow pra ele, cara. Ele é um morte sujo, maldito. Ela não deixaria ele tocar as mãos nas tetas voluptuosas dela. O mural tá aí pra você se defender, Jeremy. Eu sei que você tem poder de persuasão. Você vai dobrar até essa personagem aí. Caramba, vai ser uma guerra entre eloquentes ali que vai ser sinistro nos comentários. Vai ser a guerra sinistra. Eloquência extrema, né? Mas, homem mau, então qual foi o seu favorito? Olha, o meu primeiro favorito foi um cast tão pequeno, que foi dividido em dois, que é o episódio 35A e 35B, que é os casts sobre zumbi. Quem lembra? Eu lembro. Eu gostei também. Foi bem divertido também, foi bem longo. Também de zumbi também, tem coisa pra caramba pra falar, né, cara? É. E, meu, foi, eu achei que foi foda, cara. A única coisa que eu lembro desse é o João falando dos zumbis lá do Panamá, lá. Só lembro disso. Ah, é mesmo, cara. É o zumbiólogo. O zumbi é real, mano. Eu fui o zumbiólogo da rodada, não tô ligado. Zumbiólogo. Eu coloquei zumbiólogo. Zumbologista. Eu não lembro qual termo que eu usei na época também. Mas muito, muito louco. E Mr. Bubbles, qual é o seu primeiro favorito aí dos 100 episódios? Não vale esse. Não, é de 100 eu não consigo escolher um só, né? Eu gostei de vários. Né? É engraçado que eu tava ouvindo uns antigos, nem tão antigos assim. Eu tava, peguei pra ver, por exemplo, eu tava vendo a lista do que a gente já fez, eu olhei lá, 76. É, franquia versus franquia. Eu falei, puta, não lembro. E tinha meu nome lá. Eu falei, eu não lembro de nada disso aqui. Eu fui olhar. A animação do Lula pra começar é demais, né? É contagiante. Eu até coloquei. É sério, cara? Eu também não lembro desse, é irônico. Franquia versus franquia. Pior que eu não lembro desse também. A animação. A gente gravou isso mesmo? Ah, certeza? É contagiante. Foi um que o pessoal até comentou que eu não tava muito animado. Eu não lembro, mas eu fui ouvir. Eu falei, nossa, velho, que desânimo, meu Deus. Bom, um que eu gostei bastante, que eu sei que ninguém aqui vai comentar, é o número 55, que foi de violência e videogame. Que eu lembro que a gente pegou até um gancho, que na época estavam falando bastante sobre isso. E acho que foi um que a gente fez de última hora também, assim, rapidinho. Não lembro nem quem tava, acho que era só o Lula e o Raiz. Eu tava. Eu acho que o Meimal tava. Ah, o Paulo tava também, é verdade. Nossa, também. A gente falou também não lembro sobre desse. Violência e eu gostei bastante. Eu lembro até hoje da história do Lula falando lá do pai dele que ensinou ele a beber com ele. Ah, é? Caraca, essa história foi muito legal. Eu aprendi a beber e eu não bebo, viu? Aprendi a beber e não bebo. Eu gostei bastante, que eu achei que não foi só, assim, é engraçado tudo fazer uns que é engraçado que a gente zoou, mas eu gostei porque eu achei que foi informativo. Assim, uma pessoa que não conhece o mundo do videogame pode ouvir assim e se esclarecer bastante sobre o assunto. Você sabe que eu já passei esse cast e aquela reportagem do Homem Mal sobre o negócio de classificação dos jogos para várias mamães por aí. Uhum. Para várias mamães e papais, eu uso como utilidade pública. Eu passo os dois links. O link serviço pra social. É, serviço social. Principalmente, outro dia tinha até uma moça me perguntando no trabalho se dava para controlar no videogame os jogos que o filho dela jogava, e ele tem um Xbox. Aí eu falei, dá? Dá sim. Você tem a fone, nossa, ele vai ficar louco comigo. Mas aí eu passei para ela o link do cast e o link da reportagem. Ela leu e agradeceu pra caramba, cara. E já aconteceu isso algumas vezes, acho que umas 4 ou 5 vezes. Pessoas que eu passei o link daquela reportagem e do cast e o pessoal gostou. Tipo, de utilidade pública mesmo. Um cast que eu tenho orgulho de ter gravado, cara, aquele cast. É, a gente tá deixando as modéstias tudo de lado aqui, né? Não. Eu queria ter orgulho de ter gravado, cara. Mas já vou emendar, tipo assim, nunca eu curti muito gravar. Talvez um dos que eu acho que eu mais curti gravar, assim, disparado, que eu não esperava que ia ser tão bom, foi o do Mortal Kombat, cara. Porque a gente começou a gravação tudo planejado pra ser um cast. E virou dois durante. Pois. Não era algo que tava mais ou menos planejado. Começou a fluir de um jeito, cara. A gente começou a lembrar de várias coisas, assim, legais, várias situações que todo mundo viveu com o jogo, né? Porque Mortal Kombat é um pouco... Ela é uma franquia que cruza várias gerações na história do videogame, né? Então ele começou no arcade, então ele é interessante pra quem é do arcade. Depois a gente viveu isso nos videogames, né? Aquele negócio de versão, a versão do Super NES era uma porcaria a primeira, depois a segunda era melhor no Super NES e pior no Mega. Depois a franquia continuou não tão famosa em outros consoles, agora veio ficar forte nessa geração. Então eu acho engraçado que é uma franquia que mistura vários tipos de jogador, sobreviveu muito ao tempo, e desde aquele cara de completamente cultura arcade, a galera que jogava na locadora e a galera que joga online hoje, e o desenrolado, eu gostei muito de gravar aquele cast, cara. Eu acho que é o cast que eu gostei mais de gravar, assim, fácil. Mortal Kombat é legal que ele é tipo o Mario Sonic, né? Ele tem a concorrência, pelo menos tinha, né, com Street Fighter, né? Sempre tem aquele que gostava mais de Mortal, outro de Street. Sim. Igualmente aqui... o Sonic também, ele ficou pra trás, né? Tipo, não conseguiu acompanhar a concorrência. Ah, é. E Raid, você vai ouvir isso daí e ficar quieto. Isso é. Se ele ficar quieto, ainda acaba. Você sentiu uma alfinetada aí, hein? Eu senti também. Não, mas se você for ver, é verdade. Tipo, o que o Sonic e o Mario era foi o que o Mortal Kombat e o Street Fighter era também. E os dois tiveram mais ou menos o mesmo destino. Sim, Street Fighter é. Agora Mortal Kombat voltou, mas Mortal Kombat e o Sonic também assim. Voltou, né? Isso que é engraçado. É. Não tão glorioso quanto o Mario, Raid? Chega, já era uma alfinetada. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Então vamos lá, setista. Qual o seu cast favorito? Não vale de BioShock. Ah, droga, eu ia chutar esse. Eu ia falar não que vale de Skyrim também, não vale o 32. Não, peraí. Não, tô zoando. Vale então, um. Então até, o menos um. Até o menos um. Antes dele falar, ele falou que não vale o 32. Eu acabei de perceber aqui que eu fiz uma lista dos casts. Aí tá aqui, número tal, cast tal, número tal, cast tal, número tal, cast tal, aí tá lá, 32, e número tal, cast tal, o 32 tá tão gravado na cultura do Orion Cast que eu nem coloquei, não precisei colocar do que se trata. Aqui, ó, 32, ele é só o 32, né? É. Ele não precisa de assunto, ele não precisa de subtítulos. Mas sério, cara, eu não, o pessoal falava 32, 32, 32, eu também não lembrava, não relaciono o assunto. Tô lembrando hoje do pessoal falar que é Red Dead. Se não for Red Dead, eu nem entrei lá pra ver, eu tô pagando mico aqui. Não, mas é o Red Dead, sim. É mesmo? É o seu favorito, Cetista? Não. Ah, não, é o de BioShock. É o de BioShock. É o de Skyrim? Claro que o meu preferido é o de BioShock, disparado, e foi o que eu mais gostei de gravar, foi o que eu mais gostei de pauta. Ele, eu acho que ele sintetiza o motivo do porquê eu gosto tanto de gravar cast, que é apresentar para as pessoas que não têm a possibilidade, tipo, gente que não, quem joga que não sabe inglês tão fluente, sabe, ou que não tem essa possibilidade. De entender tão bem as histórias dos jogos, de poder apresentar a história pra eles de uma maneira que eles consigam apreciar a história tanto quanto o gameplay, que hoje em dia a narrativa tá se tornando tão importante pra apreciar um jogo quanto os outros elementos, né? Então, como isso é, gameplay é fácil de você gostar, é só ir lá e começar a jogar. Agora, história não, você tem que ter um conhecimento prévio de algumas coisas, principalmente aqui no Brasil, pra você entender. Tanto que o Wireless Killer, ele me perguntou um dia desse se precisava saber muito inglês pra entender o Skyrim, que ele tava com algumas dificuldades pra entender a história e tal. E aí eu pensei, pô, legal que ele tem o nosso cast sobre Skyrim pra pegar um pouco disso. E pra mim o BioShock sintetiza exatamente esse meu gosto de o porquê que eu gosto de fazer tanto cast de narrativa, pra poder explicar e munir as pessoas dessas informações de história que não conseguem entender a história sozinhas. E eu acho que eu consegui fazer bem completão a história, pegar tudo, todos os elementos, assim, não teve spoiler, teve alguns spoilers, mas os spoilers principais a gente deixou de fora, e mesmo assim ficou bem completão. Então eu fala do primeiro, né, do BioShock. BioShock 1, o BioShock, só por curiosidade, o BioShock ele foi spoilado totalmente naquele hora, um spoiler, né, que é aquele programa que o City tá fez, é verdade. Que foi falar desses programas? Eu vou aqui pegar um. Deixa eu pegar a onda aqui. Eu também quero pegar a onda. Tem um comentário aqui no dos casts do BioShock que tá escrito assim: BioShock 1 e 2 são os jogos mais overrated ever. Vixe. Eu acho que eu sei quem é que fez esse comentário. Eu fui eu, hein? Eu acho que foi o Palos, cara. Eu lembro que o Palos falou isso, cara. Palos, não acredito, cara. É verdade. Mano, fala aí na frente dele, Palos, por que é overrated? Por quê? Porque eu, sei lá, cara. Eu não gosto. Eu não gosto, cara. É um bom argumento. Simples assim, velho. Cara, adorei seu argumento. Muito bom. Eu acho que a minha ausência de argumentos é um argumento muito forte. Entendeu? É isso mesmo. É um argumento muito forte sobre o seu poder de argumentação. Gostei. Exatamente. É isso aí, Paulo. Você agora é foda. Eu quero perguntar um negócio, Cetista. Você ajudou o Arskiller aí com o negócio de jogar Skyrim, eu quero saber o seguinte: mesmo você ajudando, tendo cast referência, ele fugiu com os Stormcloaks? Eu sei a história do Arskiller. Ele desistiu de jogar Skyrim. É sério? Sério, ele não gostou não, velho. Desistiu? Ah, o Memal é seu discípulo, hein? Não seria o discípulo, cara, do Memal, já que ele gostou. Ele gostou muito de... Ele não gostou tanto de FPS também, mas ele não gostou do... do Shikari. É, então, mas também talvez esse seja um dos motivos, né? E ele tá tão. Ele jogou tanto Nintendo por tantos anos que eu falei pra ele, cara, você foi de só jogo Nintendo, que o gameplay é um pouco mais fácil de você gostar e se divertir mais rápido, pra Skyrim. Você tem que fazer um curso, tipo, começar com uns pouquinhos, sabe? Crackdown. Ah, cara, mas ele jogou Resident Evil, ele jogou várias coisas, cara. Ah, como o Dinho diria, né? Pra sair de Mario e pra Skyrim, você tem que envelhecer uns 10 ou 20 anos aí. Pelo... Cara, sabem aquela história de você, se você amarrar um pão com manteiga nas costas do gato, ele fica rodando no espaço? Sim. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceria comigo se alguém me desse o Fable e Skyrim, velho. Eu acho que ele ia ficar rodando no espaço, cara. Quem que nunca chegou a Fable? Só além do cientista. Cara, eu não conheço ninguém na face da Terra que gosta de Fable. Cara, eu só conheço o cientista e o carinha aí. Eu gosto. Ah, agora o Paulo, três pessoas. Eu joguei um e o dois. Eu joguei um e dois também. Ô, Paulo, mas você gosta de Heavy Rain também, né, Paulo? É, também. Ah, então, pronto. Palos. Eu. Palos, você gosta do Lenine? eu lembro disso, cara. Eu tenho um lado e eu gosto do Lenine também. E agora, base chamando Adriano. Adriano, você está aí para falar do seu cast preferido? Um dos meus preferidos foi, por incrível que pareça, o de jogos de dança. Porque ninguém, todo mundo estava meio despreparado, não sei se vocês lembram. Cara, você lembra que nesse de jogos de dança teve ouvinte que falou que não ia ouvir mais o cast, né, meu? Só porque teve uns caras que sumiram aí, cara. É, então, cara, adeus, OrionCast. É, tipo, meu. Pois cara, é, cara, o pior, que esse de jogo de dança, cara, eu gostei pra caraca. Apesar de não gostar de gente. Eu queria até que fosse mais elaborado, mas ainda vai chegar esse dia. Eu acho que traiu o movimento mesmo, hein? É, traiu o movimento. Esse foi um dos que eu mais gostei de editar, cara. Nossa, eu me libertei na edição, velho. Vai ter um monte de música bem louca. Porra, foi foda. Deixa eu editar. Engraçado que ele botava aqueles negócios de piada, tá ligado? Tipo, o programa na TV, eu achava engraçado. General, tava todo mundo meio, assim, apreensivo, né, com temas. Ok? A discussão foi indo e foi, né? Deu um cast. No final, deu e cast. Todo mundo foi bem livre, assim, e acabou saindo, né? O tema foi fluindo bem pra caramba. Aconteceu um bocado também, acho que no Guitar Hero, isso, né? Ou, aliás, jogos musicais. Esse foi épico, Adriano, essa parte. Foi épico, né? Pois é. É bom, vou até colocar um adendo aqui, que eu não ia participar desse cast, o João me obrigou a substituir ele e eu tava de ressaca, cara, então tava foda. A gente já sabe quando te chamar então pra aquele cast piradão do último ano. Tem sentido de sobra pra participar dele. Pô, então, se marcar pra um sábado, eu bebo na sexta e é isso aí, pô. É o cast de dança. Também foi engraçado que teve aquele cara que faz desenho cartunístico, né? Que ele escuta o cast, que ele desenhou um homem mal dançando, cara. Ah, é. Eu lembro disso aí. Ele deu cartinha aos castes atrás. Falando nisso, é bom lembrar que eu e o João tínhamos o plano de fazer uma gravação da gente jogando essa porra dançando, né, João? É! Que não, vai chegar, não rolou. Não sei se por bem ou por mal, mas não rolou. Por bem, por bem. Pode acreditar. É humanidade. É que agora a tecnologia melhorou, tem Kinect, é por bem, vai ser melhor, cara, agora. Agora vai ser melhor. Então, cara. E aproveitar o gancho, minha irmã, ela descobriu o Kinect. Então, a primeira coisa que ela fez foi correr e comprar o Dance Central 2. Nossa! Então, o material tá aí. E tá fácil, só não vamos prometer, né? Eu tenho ideias boas pra esse cast, hein? Tem ideias boas, hein? Você chegou a fazer uma gravação de iPhone, né, João? Como é que é, Adriano? Chegou a fazer uma gravação meio precária de iPhone, né? Numa jogatina aí. Ah, é verdade, mas... Ele caguetou. Põe na tela, cara, do indivíduo. Imagens. Eu quero imagens. Bom, vai estar no post desse cast, né? Com certeza, o vídeo. Ou não. Absoluta. Absoluta. Ele vai ter que mudar de país, Jesus. Tem que mudar pro Nepal. Nossa. Mas vocês falaram aí, né, do preferido, mas vamos fazer mais uma rodada aqui. Vamos forçar a memória de vocês aqui. Voltando pro general. Fala mais um aí que você curtiu muito, general. Pô, cara, eu vou... É, vale o 32? Não vale o 32. Pô, cara, que se não valeu o 32... Não, vale. Tá tudo bem, tudo bem. O 32 eu gostei pra caramba, porque me convenceu a comprar o Red Dead, e eu tenho que recomprar, já que meu PlayStation 3 morreu e não consegui completar as duas últimas missões. Nossa. Mas vocês me convenceram, assim, é um jogo que eu queria jogar, já que eu adoro esse negócio de Velho Oeste e tal. Também ri pra caramba com as histórias do cavalo burro do homem mal. Cara, sabe o que eu achei mais louco naquele cast? Nesse cast fomos para Barretos. Eu ria do cientista falando isso. Era o cast de Barretos. É isso mesmo. E, pô, cara, foi um cast muito legal, cara. É o cast do jogo do ano, né? E começou a comprar também, cara. Sem ser o GOT, né? Ainda ele não era o GOT quando quer. Ele ainda não era o GOT. Então, e foi bem legal, cara. Gostei. Ah, até eu comprei esse jogo, né? Você acredita nisso? Cara, até na escola eu tava jogando isso. Tinha na live eu perguntando, cara, você jogando o jogo da Rockstar? Eu não acredito. Pois é, cara. Quando a gente gravou, não tinha nem saído a expansão do Undead Nightmare, se não me engano. Não tinha saído do Undead Nightmare, não. É verdade. Ou seja, a gente pode gravar um segundo cast, né, cara? Mas já foi, tipo assim, o 32 mais 32 dá 64, não foi. É. Então vai ter que esperar. Nightmare, nós falamos no de zumbi. É, falaram. É verdade. Ah, é mesmo. Bem lembrado, Homem Mal. O Homem Mal também fez uma análise dele lá no site. Fiz, opa. Ah, jogo da Rockstar tem análise do Homem Mal. Falando do cast da Rockstar aí, tô esperando aí. Tem o cast de GTA V, né, Homem Mal? Opa. Já que a gente deu em primeira mão aí, né, que ia sair GTA V. É, aí, então. Homem Mal tem os contatos na Rockstar, né? Mas vamos lá. Vamos fazendo mais uma rodada. Dada aqui, Hyde, fala outro cast aí que você tenha curtido muito. Eu gostei bastante, então é difícil escolher, né? Escolher é uma coisa difícil, então a gente acaba pegando meio aleatório, né? Mas um que eu me lembrei, assim, eu gostei bastante de ter gravado foi do Shadow of the Colossus. Tanto por gostar do jogo, né, quanto acho que o cast rolou bem também, né? A gente falou sobre cada colosso, contou... É difícil contar a história de um jogo que praticamente não tem história, né? Mas eu achei que o cast ficou... O resultado final ficou bom. Cara, o Ele é o Paulo Paulada. O Herval, o ladrão de chocolate. E abordando um pouquinho desse backstage, assim, da gravação, esse foi o cast que mais me deu problema pra editar, cara. Nossa, eu lembro que ele foi ao ar, tipo, às 8 da noite. Assim, eu lembro. Foi difícil, né? Foi uma correria sinistra. Todo mundo esperando lá. Porra, foi foda, mas valeu a pena mesmo, cara. Foi um cast muito bom. Gostei muito também. A gente descobre que o João tem trauma de tartaruga nesse cast. Descobre que o Paulo tem dois irmãos que são colossos. Tem medo de tomar banho aí também. Rapaz, o Raziel que tinha medo de água, né? O Raziel tinha medo de água. Não entendeu pro videogame. Claro que o João vai ter trauma de tartaruga. Ele tem uma que caga na minha. Hidrofobia. Como é que é, Adriano? Ele tem uma aqui, o quê? Ele tem uma tartaruga que caga no meio do quarto dele, cara. Ah, é? É a companheira dele que disse que não sai do quarto, né? Só tem a companheira tartaruga. Ah, meu. Eu tinha que revelar, cara. Foi mal, bicho. Mas ele tem tartaruga agora, hein? O Pascoal não tinha uma tartaruga viva. Imaginei a tartaruga agora. Ela caga no meio do quarto dele e fala, vou sair fora, meu. E vai, né? Legal. E seguindo o Palos, numa segunda rodada aí, qual mais outro que você curtiu ou outros que você curtiu? Olha, eu tenho tem dois que eu achei legais. Um que eu não participei, mas que, assim, eu lembro da abertura, que foi o 57 de trilhas sonoras que a gente gravou. Que deve ter dado um trabalho do inferno pro Raiji. Tá. Que a gente fez uma capela da música do Mario. Cara, isso saiu mesmo? Eu não lembro. Eu acho que isso não saiu. Eu fiz como é que não saiu? Lembro. Todo mundo trilhas sonoras. Eu lembro de ter rido dessa porcaria, bicho. Então saiu. Sabe o problema? É que eu apareci com essa ideia, aí todo mundo ficou com medo, cara. Todo mundo, não, mas não vamos, cara, fazer, não sei o que. Então, aquele negócio lá que vocês gravaram ficou tudo fora de tempo, assim, mas ficou muito ruim. Aí eu tive que pegar. Eu separei nota por nota e eu toquei, né, na guitarra e no baixo. Tem de fundo eu tocando lá. Exatamente. Aí eu coloquei em cima, vocês cantando junto com a guitarra e o baixo. Ficou até razoável na versão final, né? Bacana, ficou bacana. Eu gostei. Mas foi difícil. E depois tem um cast que eu tenho um caso de amor e ódio, que é o do Uncharted. que é um cast que eu queria muito, muito, muito, muito, mas muito, assim, ter participado, e aí não deu pra participar. Mas, assim, a galera que gravou falou muito bem, assim, eu achei bem legal. A gente ainda vai fazer o do Uncharted 3, Game of the Year. É, claro. É, então. Got, mano, got. É, got, cara, got, meu. A gente fez do Skyrim, por que não vai fazer do Uncharted? É. Até do Skyrim a gente fez, pô. É que o Uncharted 3 é uma porcaria, velho. Ah, é uma porcaria. Nossa, bom é o 2. É overrated? É overrated? É overrated, é overrated. Você não acha engraçado o pessoal que ficou falando que o Uncharted o 3 foi ruim? Tipo, pelo que eu vi da história, cara, o pessoal tá, assim, a maioria do pessoal reclama que não foca muito nos personagens e tal, mas isso de não focar tem a ver com a história do jogo, né? Mas não, cara, até foca, mostra bastante da infância do Drake, a história dele com o Sullivan, mas... Sullivan, batedor de carteira e tal. Resumindo as palavras do Paulo, o Uncharted 3 não foi tão bom quanto o 2. Exatamente. Ou melhor ainda, vai, pra ninguém ficar chorando. Ele foi tão bom quanto o 2, esperava-se melhor. Né? Não foi melhor. É que hoje você espera mais. É por isso que o Skyrim teve chance. O cientista tá anulando todos os meus argumentos. Você viu que o cientista ainda não engoliu o fato do Bioshock ser underrated, né? Cara, ele tá eu não, não, peraí. Eu não engoli o fato de Bioshock. Porque o Bioshock não é underrated. Eu quis dizer underrated. O fato do Palos achar isso, né? Ah, obrigado. Porque ele não é overrated. Outro falando que é overrated, vamos com calma. Tá vendo anarquia essa porra. É, Ken Levine, 300 jogos. Que foi aquele negócio? Levine, 300 jogos você produzirá, Ken Levine, mas Paulos você não convencerá. Aquele negócio que o Lula disse que o Bioshock 1 era a cópia mais cara de. Daquele jogo Pipe do Dream, cara. Era Pipe Dream. Dream que já vendeu. A desculpa mais cara que os caras inventaram pra você jogar Pipe Dream é Bioshock 1, cara. Eu era viciado em Pipe Dream. Muito bom, muito bom, muito bom. João, mais um aí pra rodada. Mais um super mega hyper favorito. Ou não? Rapaz, o que eu acho que eu me diverti bastante ouvindo depois, assim, foi o sobre acessórios bizarros, cara. A gente comentou sobre. Nossa, a gente comentou sobre a boia pro Kinect. Vocês lembram disso? Caramba, cara, a gente começou a zoar falando que em São Paulo ia ser mó ult e tal. Porra, rolei de rir, cara. Pô, cara, São Paulo, daqui a pouco tá chegando, né? São as águas de março fudendo o povão. tá chegando aí, galera. Vou pegar meu óculos de natação já separado. Dos acessórios que a gente falou lá, acho que o melhor era aquele do Mega Drive lá, cara. Até sumiu o nome da minha cabeça. Que você era o controle, né? Do Mortal Kombat, histórico, né? Você tinha que saber, você tinha que ser um dançarino de break, velho, pra você poder jogar aquilo. Sega. Muito louco, muito louco, muito louco. Adriano, tem mais um que você curtiu, além do de jogos musicais lá, Guitar Hero? Tem sim. Botando no mesmo pacote do Donkey Kong, eu coloco o Super Mario na era 2D, né? Que eu participei também. E, como eu falei lá, Mario, né? Aê! É sempre muito bom falar de Mario, a gente relembrou, é nostálgico pra caramba. A gente se diverte também, né? Falando das maluquices do Mario, né? Das viagens de aço. De aço. Cogumelo e coisas de cogumelo. Assim. Acho que é uma das maiores viagens do videogame ever, né? É, com certeza. E outro cast também que eu não participei, né? Eu ouvi, mas me surpreendeu. Mais por eu não conhecer muito do tema, nunca ter participado muito disso, foi o de arcade, né? Vocês... Cara, esse... Pra mim falaram também, legal, foi... falaram de bastante coisa e no final acho que foi até você, Lula. Você deu uma lição de moral do caramba lá, falou das crianças que como você aprendeu com seu pai a beber, alguma coisa não, assim. Não, esse foi outro. Não foi nesse, não? O de arcade eu fui ameaçado de morte mesmo. Cara, essa história foi legal. Essa história que eu tô falando foi em qual, então? Não foi de arcade, não? Podia gerar um Adriano! Adriano. Foi de violência, Adriano. Violência dos games. Ah, pode crer. Por causa de vocês... Pô, mas também isso é que você quer foder o cara, pô. Você foi ameaçado de morte no dia arcade. Já... Exatamente. Por isso a confusão. No dia arcade eu tava jogando na máquina, o cara chegou e perguntou assim, né? Um chegou e falou: você aguenta com esse moleque aí? Eu tava jogando e ele falou: se eu não aguentar, isso aqui aguenta. Ele levantou a camisa e tava com um revólver na cintura. Caralho! Nossa. Aí pegou e pôs a ficha, né? Aí eu falei: tive que perder, mas com alguma honra também, né? Oh, podia largar o controle embora, né? Ô Lula, esse é bicho feroz, hein? Era bicho feroz. Então, nessa casa aí, meu irmão. Nesse da violência, eu terminei de ouvir. Fiquei até orgulhoso de participar do Orioncast, cara, que foi muito legal. Esse serviço de utilidade assim, pública. Sobre o cast de Mario, que o Adriano aí comentou, o legal é que nesse cast de Mario eu descobri que tem mais gente que concorda comigo que o Mario Bros 3 é melhor que o Mario World. Ah, herege! Há controvérsias, hein? Há controvérsias. Tem gente que acha que o Sonic Super é melhor que os dois. É verdade, velho. Mas o cast foi sobre Mario. O Ed tava tentando falar de Sonic direto. Tava tentando usar o Sonic e o Ed. O cast é de Mario. Bom, a gente fez mais casts de Mario ou de Sonic? Boa pergunta. Foi de Mario, acho que Sonic foi um só. Mario tem 3D e 3D. Eu acho que, tipo, se você contar os da Sega, acho que o Sonic ganhou, hein? É? Ou melhor que tá por vir ainda, Raid? Ah, tá, é. Esperar. Depende da SEGA, né? É, SEGA. Homem mal, fala mais algum aí que você tenha curtido. Eita, eu vou aproveitar aqui, eu vou platinar a internet. Não vale Call of Duty. Já que pode escolher um só, eu escolhi um jeito de falar de dois ao mesmo tempo. Não, pode escolher. Esse cast que eu gostei pra caramba de fazer, na descrição do cast tá escrito assim: Genesis does what Nintendo don't. É um de 80 de Mega Drive, que além de ser um dos melhores videogames que já existiu, né? É claro. Eu achei esse cast legal, que o tema foi bem legal. Todo mundo aqui, acho que a maioria teve e tal. O tema desenrolou bem legal, falamos de coisa bem legal. E outra coisa interessante foi a leitura das cartas referentes ao cast 79, que é aquele Agora Vai, que a gente estava falando do desenvolvimento do mercado de games aqui no Brasil, e a gente pôde, no cast 80, saber o feedback do que a gente passou e do que que a galera tá sentindo, de opiniões, que voltou um pouco aquela questão de pirataria, aquela polêmica. E, cara, eu acho que esse cast foi completo, assim, foi ótimo nas cartas e, meu, ótimo no assunto. Show. Bem show. Lembrado, cara. Bem lembrado. Boa lembrada. Agora vai, cara. Agora vai. Halo 4 Day 1 pra mim no fim do ano. Né? É. Amo muito tudo isso. Mr. Bubbles. Escolha mais uns aí, mais uns casts nessa segunda rodada de casts favoritos. Então, um assunto que eu gosto bastante de falar e que eu acho que deu bons casts é sempre quando a gente relembra histórias da nossa infância, que no caso foi o de contas de locadora, o de cultura arcade, que o Adriano comentou, que aí já envolve um monte de outros, que a gente fez The King of Fighters, Street Fighter, um monte de coisa. Mas esses principalmente do contas de locadora e cultura arcade, eu gostei bastante, assim, porque além de você relembrar as suas histórias de quando a gente jogava, né, quando era criança, tem a história dos outros também, você dá risada, tem coisas que os outros contos que você, tipo, aconteceu com você também, sabe, você compartilha aquele, porque aqui no Brasil eu já emendo com você, tem coisas que você escuta assim que os outros falou e já arrisca o nome deles do evento que você tá fazendo ali, né? Vou fazer um aniversário aqui, o cara já conta a coisa, já arrisca o nome dele, né? Nossa, que tenso. Ah, então, mas eu também, o de cultura arcade aqui nessa segunda rodada é minha escolha também. Foi um cast que eu particularmente não achava que ia fazer tanto sucesso, não. E, nossa, a galera também pede o 2 até hoje, cara. Quando a gente fez, a gente achou que, puto, nem achou que fosse agradar, né? Tem cara que manda e-mail até fã, né, o careca lá. Ele pede até hoje. Ele fazia os funcionários da empresa dele ouvirem o nosso cast. Você viu? Olha, coitado dos funcionários. Ideia, falou, o pessoal que ouve o Orioncast sempre quando sai, cara. Eu me sinto mal com isso agora. Eu tava de música ambiente, né? Ele coloca de música ambiente na empresa, as pessoas odiarem. Ele é o patrão, pô. É, então, e é um assunto que eu espero voltar a falar. Eu tenho bastante amigo que nessa época precisa convidar um pessoal pra falar as histórias deles também. É, inclusive, até falei com um camarada meu que ele tem um bar nele, o bar dele ainda funciona um fliperama. E ele ouviu e falou: olha, cara, me chama, eu vou com, cara... eu conto os insights do negócio. É, imagina, esse cara tá preso no passado, velho. Ele tá num vortex de 20 anos atrás, velho. É. Tipo Austin Powers, né? Vive no passado. Totalmente, assim. Cara. É, pode crer. É, ele são daqueles caras que ainda joga Sonic, né, velho? Preso no passado. Tá, eu não gostei dessa referência. Polêmica. Ô, Mamilos. Olha que eu ainda tenho o Bahama, hein? Só que eu verdei. Ele edita, hein? O diretor corta a participação. O diretor Bunny. É, a gente fala Bunny, do Bunny, Sonic, Bunny. Corta a participação e a cabeça também, né? Não, do Sonic ele tolera bem, do Sonic ele tolera bem, acho que até. Mas é. Bom, nem sempre, né? Depende de como se fala do Sonic. Mas beleza. É, setista, faz uma a sua escolha aí na segunda rodada. BioShock já foi. O que sobrou então pra você? BioShock 2. Sobrou um BioShock 2. Boa, pode, né? Mas sobrou muita coisa, mas muita coisa que assim, já foi falado bastante, né? O meu segundo favorito é o do Fallout, pelas histórias, né? É, foi o primeiro cast que a gente viu que a experiência que a gente tem com os jogos, sabe, de contar as histórias do que a gente viu, o que a gente passou, entretém pra caramba também, né? Então, não é só falar de como o jogo funciona, blá blá blá, mas, meu, o que a gente viu, o que a gente sentiu quando a gente subiu a primeira vez na Tempen Tower, ele viu o mundo inteiro, esse tipo de coisa, tem um monte de gente que se identifica com isso também, e eu achei muito legal ter feito do Fallout. Também tem o 32, né, mas esse, puta, esse tá no vortex do Eterno, então, o do Red Dead Redemption. Mas a parte mais legal que eu gostei do Red Dead é o oposto a diferença que ele teve maior do BioShock foi que a gente spoilou a parte mais legal, que foi o fim, e teve muita gente que falou pra mim que gostou que o fim foi spoilado pela animação que eu e o Homem Mau a gente teve ao contar o fim, que o fim daquele jogo é um dos melhores fins de jogo que existe. E o jeito que a gente contou foi muito... A gente, sabe, tipo, quis compartilhar... Foi mais que a gente queria compartilhar o quão animal foi aquela porra daquele final daquele jogo. Então, e isso também tem muita gente que se identificou com esse lado. Tem gente que não gosta muito de saber o que acontece, mas também tem muita gente que gosta de saber e gosta de falar sobre, pra ver as opiniões deles também. Então, isso eu achei muito legal também. Mas um momento de cast que eu nunca vou esquecer, ninguém comentou até agora. Lula Molusco, não acredito que você não lembra disso e não comentou sobre isso. E eu vou falar agora. E pessoas aí, ouçam o cast pra vocês verem no fim. O cast de GTA, a gente reproduziu uma das do rádio. A gente reproduziu uma das vinhetinhas do rádio de que era um comercial. Não lembro do que era o comercial. Do The Janitor. Isso mesmo, do jogo do videogame. E, cara, foi muito engraçado a gente gravando aquela porra. E foi um take só, foi o primeiro. A gente quis refazer, mas aí o Raid falou: meu, foi uma bosta, mas por isso que vai ser legal. Vai, você vai pro ar. Foi muito bizarro. Eu lembro que eu peguei aquilo, aí vocês falaram rápido pra caramba, né? Eu ainda acelerei a voz de vocês. Foi muito rápido, assim. Top, gente, ouçam o cast do GTA, no fim, gente... tem o comercialzinho lá que a gente fez, foi uma ideia também que a gente teve do nada, tipo, a gente traduziu lá na hora o que tinha que falar, e ficou muito foda, cara, muito legal. Não, e tem outros momentos assim de bastidores que eu posso citar, o do BioShock 1, quando a gente gravou as Little Sisters, né, eu lembro que eu gravei Mr. B, There's an Angel, I Can See Angels in the Sky, uma coisa assim, mas outro que eu achei bem engraçado, que eu fiquei falando com o pessoal de casa aqui de sacanagem, foi aquele do Atari. Atari, um inimigo terrível. Fazer a voz. Nossa, aí, umas duas semanas falando desse jeito, não foi? É, então, não, minha irmã chegou em casa e eu, boa noite. Não, teve, cara, teve mais. Teve um que eu pessoalmente gostei também, eu vou continuar. BioShock é foda, né? Vou fazer o quê? Mas, cara, eu fazendo as entradas... Segundo o Paulo, não. Mas... É overrated, viu? Só pra te lembrar. Mas, cara... Paulo, você quer... Que você fala? É extremamente overrated. overrated. Stag, segura aí, Stag. É, Palos, o cast é overrated, o cast de BioShock? Não, não, o cast é ótimo. O jogo é overrated, né? O jogo eu não gosto muito, mas o cast foi muito bom. Ah, não, beleza. Cara, o cast é ótimo dentro do limite que o BioShock pode oferecer, né, Paulo? Nossa, você resolve o problema e depois pode tudo de novo, cara. Pô, é. Não, mas ó, cara, eu negócio de, eu... desse tamanho a gente consegue fazer uma coisa bem legal, né, cara? Não, cara, o... A gente vai chorar, hein, enquanto vocês após 10 reais nos próximos 5 minutos. Já chorei, tô chorando pra caralho aqui já, mano. Eu tô pegando a minha cópia do BioShock 1 de novo pra jogar, porque é a minha única cura pra esse tipo de comentário retardo. Não vai rodar, já tá estragado, tá? Não, mas ó, deixa eu falar, porra. Foi, senão eu esqueço. Foi eu gravando. Ah. Eu gravando Andrew Ryan, que, cara, foi animal. É o meu personagem preferido também. E, tipo, eu gravando ele falando as coisas. Até no do BioShock 2, eu pus a minha esposa pra gravar a parte da Lame, cara. Da Sofia Lame lá. E a eu. Tia da sua esposa. Não, cara, e foi de manhã, porque, tipo, era um sábado e eu tinha esquecido de gravar durante a semana. E o Mr. Bubbles, ele tinha pedido pra mandar até sábado, né? Não, até sexta-feira. Era sábado de manhã, a gente ia sair o dia inteiro. Aí eu acordei. Cara, a gente de manhã, era tipo umas 7 da manhã. Eu acho que isso foi tática, hein, cetista, pra você conseguir fazer o que acontecesse, senão... Cara, não foi tática. Não foi tática porque eu odeio acordar de manhã, cara. Mas pro BioShock, valeu a pena. Aí eu acordei e ela falei, Gisela, vamos lá. Aí a gente ficou sentado na frente da mesa, eu animando ela. Não, então, porque ela é uma psicóloga e ela fala calmo, contido, ela nunca levanta a voz. Eu sabe, eu repassou. O sono ajudou nessa hora, né? O sono ajudou bastante, cara. E aí ela gravou e ficou legal e, tipo, foi muito engraçado, assim, o momento. E no fim foi pro ar, né? E eu achei muito legal. Paulo, bacana. Eu. É, a gravação do cetista com a esposa dele foi overrated. Ah, tu não pode mexer com as minas. Com as minas não se mexe. Pense bem. Mas o Paulo já falou que o cast é bom, cara. O cast é bom. Internacional do overrated, cara. Se mexer as minas pira, hein? Se mexer as minas pira. Internacional do overrated. Aí tem uma foto do Big Dad no fundo, no do dia internacional do Overrated, assim, aparece. Do Big Dad. É. E falando de algumas curiosidades sobre o cast, né? A gente que tá falando aí de coisas overrated, né? Vocês lembram do Churras Orion, né? O Churras Orion que rolou aqui em casa, a gente fez um vídeo. Orion, vamos lá. O Churras Orion. A gente fez Churras um vídeo. Orion. Churras Orion. Opa, tá. Vamos lá, fonoaudióloga, por favor. Churras Orion. Que a gente fez um vídeo e não. Que é de churrasco. Churrasco. O vídeo não deu certo, cara. A gente não conseguiu estrear na TV. Não foi daquela vez. É, foi uma pena mesmo, cara. É, o vídeo até que foi. O ruim foi o áudio, né? Que ficou a gente fazendo, falando lá e não sei nada. Captou o áudio. E nesse dia deu pra mim ver que eu não sirvo pra fazer vídeo não, velho. Porque, puta, é uma coisa que parece que é mágico. Tipo, se você tá na frente de uma câmera com ela gravando, sabe, pode você tá sozinho numa sala que você já começa a ficar nervoso. Zoeito. Se apareceu o botãozinho do rec lá piscando, você já, tipo, se transforma em outra pessoa, velho. Psicológico o negócio, né? Ixi, parada estranha, hein, cara, pô. Isso é trauma, velho. Tem que encarnar o personagem, né? Senão não aguenta outro dia. Incrível. E o cast que a gente foi gravar esses dias, que teve tanto problema técnico, foi muito edição, não, né, o Mr. Bubbles? A gente foi tentar gravar, tinha tanto problema técnico, cara, que a gente desistiu da gravação. Qual o falou o cast e eu tava pedindo esse cast aí. Olha o bip rolando, coloca o bip aí. Vai ter que ser bip, cara. Vai ter que ser bip. Não, tudo bem, eu bipo. Mas acontece, tipo, eu acho que o pior vilão de fazer um podcast é ter que gravar pela internet mesmo, né? Ah, é a infraestrutura de internet que temos aqui. Tirando, assim, ter que combinar os horários de todo mundo, que já não é muito fácil, mas quando dá problema também é uma coisa muito ruim, né? Quando você tá fazendo. Você vê, assim, quando dá problema, não sei se você reparou, é tipo em ondas, né? Às vezes quando tá bem, fica tudo muito bem, né? Não dá problema nenhum, vai tudo bem. Agora quando dá um problema, são vários, assim, em sequência. É de uma vez, cara. É o pessoal dando machadada no cabo. Pô, cara, você resumiu todos os meus relacionamentos agora. Incrível, incrível. Não. E cara, até esse negócio de dar erro técnico, eu e o Hyde, a gente recentemente também passou por uma suadeira aí de um negócio tenso que a gente fez, que não podia dar erro nenhum, cara. Qualquer merda de erro ia fuder todo o negócio que a gente tava tentando fazer, que é surpresa, depois vocês vão ver em breve aí o negócio. Mas, e aí começou a dar erro e, puta merda, eu fiquei tão nervoso que eu comecei a xingar, tipo, puta que merda, filho da puta, não acredito. Ele tava visivelmente nervoso, assim, dá pra ouvir ele nervoso. Audivelmente nervoso. Audivelmente nervoso. Foi foda, mano. Mas no fim foi. Mas é overrated. Calma, você não sabe o que é pra saber o que é overrated. Como não? E desde quando tu pisa até argumento pra falar que é overrated? Eu e o AV aqui, ó, capta tudo, rapaz. Como você acha que eu não sei o que é? Cetista, a gente teve um problema na época do live uma vez, lembra? Um problema na época do live? Cara, o live. Isso tá meio vago, né? Olha a argumentação do cara que acha que o Bioshock é overrated. Ele voltou. Escuta, continua falando, Paulo. Vamos lá. Então, na época que a gente gravava live, aí num sábado, a gente ia gravar sobre, acho que era jogos por DLC, era alguma coisa assim. E eu e o Cetista, aí, cara, não rolava, e aí se saiu o áudio, a galera não ouvia esse. Eu lembro disso. E aí, no final das contas, a gente acabou chamando toda a galera pra... A gente desistiu de fazer o live e chamou a galera toda pro Skype, e a gente ficou conversando, acho que uma hora e meia, todo mundo, assim, e foi bem legal depois, no final. É verdade, foi. Lembra disso? E não foi overrated. É, foi legal. Ah, mas é porque o tema não era Bioshock, né, cara? Não, cara. Eu tava lá esse dia, não? Não. Não, você não tava. Não. É por isso. Tudo bem. Não, é por isso. É, se o tema fosse Uncharted, daí, cara, é tranquilo, tá na média normal. Pra aliviar a barra do Paulo aqui no podcast de Uncharted, fui eu que fiquei falando o programa inteiro que Uncharted era overrated. Ah, é? É, eu lembro disso. Ah, mas é porque quem fala isso é quem não tem PlayStation 3. Quem tem PlayStation 3, aí levanta a mão, Paulo. Levanta a mão. Quem não tem, tem que falar que é overrated mesmo. O Flame tá liberado? Tá liberado. Do Flame. Olha o Troll Orion. Vocês lembram dos quadros, né? A gente falou aí do Trollion Cast. O Trollion Cast poderia até ser um quadro, né, cara? Mas a gente falou do live, mas também teve aqueles quadros que a gente fazia que ninguém ouvia no final do programa, depois o pessoal vinha cobrar assunto. Que o BGM começou como um quadro, né? Tinha o Flame Wars, tinha o Warp Zone. E, cara, eu lembro que o pessoal parecia que não ouvia aquilo, né, Rádio? A gente tinha essa sensação. É, então, sabe, o cast que marcou muito isso foi Donkey Kong, né? O pessoal fala, faz um cast Donkey Kong, velho. A gente já fez, tá lá no Warp Zone. Então, e que ele foi muito bom, cara. E ninguém ouve, né? Aí a gente desistiu de colocar dois assuntos. O principal problema é que não tem como você colocar dois títulos, né? Uhum. A gente falava de duas coisas, mas o título ia um só. Então, acaba que a pessoa não achava o conteúdo lá dentro, né? Ficava ruim. Tava separado em brocos. Mas a gente continua com todos os quadros, né? Só o Frame Wars que faz tempo que a gente não faz. Chegando o final da geração aí. É, vai rolar The Biggest Flame Wars Ever, cara. É, então. Verdade. A gente chama de Curdinho Corleone. O Rick Soares tem que participar. Agora que deu a ideia, vai ter que falar. Eu tenho medo, melhor não. A gente tem que arrumar um caixista doente agora. Curdinho Corleone vai falar na parte do Nintendo, da Nintendo, hein? Ele só vai falar da Nintendo. E agora a gente tem que procurar alguém pra falar da parte do Xbox. Chama aquele cara aí que foi banido aí, o Dani 360. E também ao longo desses 100 episódios, a gente sorteou várias coisas aí, né, cara? A gente fez um baú da felicidade, né, Raid? Fez, foi um Nintendo DS, foi... Uma caixa de bombom de Zioli. Uma caixa de bombom de Zioli. PSP. Biscoitos Dunga, né? Aquele que dá pra fazer pavê, é só deixar 3 meses no leite. Bala Juquinha aí também. Bonequinho. Belo. Teve os bonequinhos Mario, também do Mortal Kombat. Nossa, eu nem lembrava mais desses bonequinhos do Mortal Kombat. Né? Bonequinhos do Mortal Kombat. Isso era que se conhece é pintar o Scorpion de azul. Pintar o Scorpion de azul é sacanagem. É muita trollagem, cara. Muita trollagem fazer. Cara, e ó, a gente tinha certeza que o general ia ganhar um dos portáteis. Mas não porque. Porque, cara, ele tinha o maior número de pontos. Cara, era muito marmelada. Mas, aí, cara, eu não sabia que eu ia perder. Cara, quando não saiu o nome dele nos dois, a gente, tipo, puta, cara, não cara, saiu o general. Azar é azar, né? Não tem jeito. Azar é azar, mano. Minha vida é assim mesmo, tudo faz. Mas onde você tá, cara, agora? Lá, que prêmio de consolação, general, que sobra pra você aí é ter que gravar o cast, cara. É, cara. Isso é um prêmio. Mas deu meio, cara. É, pô. De ganhar um videogame e ficar jogando, você vai gravar o cast, você não vai mais ter tempo pra jogar videogame da sua vida, cara. Você vai ficar gravando. E ainda vai ter que falar dos jogos. É, tem que falar dos jogos sem jogar, cara. Que nem foi no cast do GOT, né? Os caras ficaram reclamando que vocês não tinham jogado nada. Pode crer, velho. Galera. Pô, vocês não jogaram, mas é um bolão, caramba. Pô, não é um. Eu voto porque é da SEGA. Voto porque é da SEGA. Então, vamos fazer assim, vai. Vou ser justo com o general. Vamos fazer assim, general. Eu tenho aqui um DS e um PSP. E você não. Caralho. Eu tenho um DS. Maldade, né? E durante esse tempo aí aconteceram algumas situações que o Raid, o Mr. Bubbles e o Pascoal apresentaram alguns episódios, né? Segundo eles, só quando foi extremamente necessário. Vocês gostam? Eu não. Não, com certeza não. No início era o cientista que apresentava, depois que o Lula começou a apresentar. É, a gente começou a fazer um negócio de revezamento, mas aí teve dias que não tinha nem o Lula, nem o cientista. E a gente pensou, ou a gente deixa passar essa semana. Ou a gente deixa passar essa semana, ou vai um de nós mesmo, né? É. E é difícil, viu? Eu lembro e que. Hoje eu penso melhor que deveria ter deixado passar a semana. É. Cara, não, teve uns que eu acho que não foi. Do cast que o Pascoal apresentou, cara. Eu gosto pra caramba. É, do Sonic, eu também gosto. Não, esse foi um dos caras que eu gostei. Você fez apresentar o cast do Sonic, mano. Olha que da hora, que trollada, mano. Cara, aquilo foi bizarro. Então, teve uns que não ficaram tão ruins, né? Mas é difícil. Eu lembro que teve um lá que eu tive que gravar a abertura umas 5 vezes, que o negócio não ia. Não ia, não ia, não ia. Foi tenso. Foi tenso. Ah, mas ainda, eu gosto de ouvir os outros. Ainda seguindo esse raciocínio aí, teve um projeto de lado aí, né? O senhor João Neto, que não saiu no ar, né? Não sei se vai sair ainda, como é que ficou. Eu vou deixar, aproveitando aqui a ocasião, vamos deixar pros ouvintes, cara, decidir. Vamos explicar pra eles, meu irmão, como é que a gente fez? Pode explicar, você, ué. Você que não. Eu fiz minha parte, você que não fez a tua. Ah, isso é verdade. Ô, louco! Tava toque de roupa suja. Amanhã na Sônia Abraão, hein? Integrantes do OrionCast no TV Fama. Integrantes do OrionCast brigam no ar. Não, a gente vai lá na Márcia, cara. Desentendimento. Chamou o mediador do Fantástico. Mas, então, foi o seguinte: no final do ano passado vocês fizeram um episódio muito bom que colocaram, introduziram o Trorion Cast, né? Achei bastante engraçado e tal. Aí a gente, eu resolvi fazer um projetinho de Game Awards, sabe? De uma premiação de games pra Orion. Eu não queria usar o nome Orion Game Awards ou alguma coisa assim, porque eu não queria tirar do Raid, tirar da galera um nome tão. Que poderia ser usado no futuro. Eu queria fazer algo meio diferente pra ser algo mais alternativo. Tá com medo da gente processar você depois, né? Exatamente. Meus advogados recomendaram que eu não usasse. Uhum. Então, eu chamei o Homem Mal e a gente decidiu fazer um Trorion. Um cara que não ia ter medo. Troféu Framboesa. Exatamente, a gente pegou bem nessa vibe assim. A gente criou o Trorion Game Awards, que ia ser uma premiação escrotizada dos games, sabe? E a gente gravou, eu planejei assim. Isso foi o quê? Foi em dezembro, assim, última semana de dezembro, mais ou menos. E eu tinha planejado mais ou menos sair como uns 20 minutos, sabe? Cada programa, que aí ia dar pra editar de boa. Ia dar pra editar de boa e soltar ou ainda no final do ano ou no começo de janeiro. A ideia era até ficar na, no lugar do, do cast, né, na, na época das férias, né? No recesso, exatamente. E a gente gravou, e o Homem Mal gravou o áudio direitinho, mandou pra mim. E, assim, eu não consigo editar áudio sem muitos problemas, o Mr. Bubbles chegou a me ensinar que eu tava editando os podcasts, eu consegui editar o áudio numa boa. Só que o meu... tudo que a gente fez foi planejado pra ser um projeto em vídeo. A gente ia colocar... a gente até comentou durante a gravação, ah, olha aqui o videozinho do, do negócio do não sei o quê. Só que eu não faço a mínima ideia de como edita um vídeo, e eu tentei aprender a mexer no Sony Vegas, eu tentei aprender a mexer nessas porcarias. Bota no Camtasia, assim, que é mais simples. Ah, cara, o Camtasia edita, eu nem sabia, eu achei que ele só gravava. É, ele edita, eu edito meus vídeos com ele. Olha isso. Agora, muito bem, agora já sei pra quem mandar o áudio e vai editar o vídeo. É o estagiário, manda o estagiário. O cara faz um trabalho pesado, porra. Não, mas eu acho que o problema foi que era um projeto inicial assim, de uns 20 minutos. E... mas acabou ficando a gente tão engraçado, a gente começou a dar tanta risada que acho que deve ter dado no mínimo uma hora, cara. Foi uma hora, cara. Foi tenso. Mas o cara ficou muito divertido. A gente fez uma premiação escrotizadaça mesmo, assim, a gente não levou nada a sério. E é, se houver aí um. Calma, se a galera quiser mesmo, a gente dá um jeito aí. Eu mando pro general, o Jota, o general se vira. Mas esse é um dos casts aí que. Um dos casts, entre aspas, um videocast, seria que não foi alto. Tem mais algum aí que a galera chegou a gravar e não deu certo? Tem além do Pi, né? Menos um, é, o menos um. Menos um. Ah, ainda bem que nunca. É, assim, nunca a gente não teve problema por de não conseguir colocar online, não. Não, mas falando disso, teve um cast só, né? Um cast só que não foi ao ar no dia previsto, né, o diretor? Sim, teve um que atrasou um dia, ele era pra entrar no domingo, entrou na segunda-feira. É, então, mas por pouco tempo, por, assim, por né? Por besteira ainda, né? Foi porque por ele tava. Por besteira. Tava pronto. Você lembra o que aconteceu? Eu lembro. Eu tava pronto, né? Eu lembro que eu saí no dia que era o dia pra me ter mandado. Eu não lembro, eu acho que não, eu me confundi que não ia ter, saí tinha e tava lá o arquivo, eu editei, um negócio assim. Então, é que era o último cast do ano. Aí você achou que não ia ter mais esse cast, né? Que ia acabar no anterior. É. Mas foi o de Natal até, né? Se não me engano. Ah, não lembro. Eu lembro que eu tava jantando até num restaurante lá, tranquilão. Aí me liga lá o rádio. Ô, meu, já mandou o negócio? que negócio, velho? Que negócio? Como assim? Que parada, né? Que parada é essa, hein? Quando eu falo, essa eu... parte. É bem assim mesmo. Porra, essa parte. Como assim? Aí já era, não dava mais... Tirando esse, a gente nunca atrasou, não, né? Ainda bem. É. Ah, não, show de bola. E falando de nunca atrasar, a gente sabe o trampo que dá pra fazer. E fala um pouco da mágica aí, ô Hyde, de como que é gravar, editar programas, equipamentos. Então, não... organizar o rebanho. Organizar o rebanho. É complicado. Que, inclusive, é a parte mais difícil. É complicado. Então, no começo, era tudo feito muito na gambiarra, né? Eu acho que o Mr. Bubbles lembra, né? A gente gravava aqui junto. Eu, Mr. Bubbles e o Pascoal, os primeiros foram, né? Ah. E era... a gente usava o microfone do Rock Band. Ó, como é que é o negócio, né? Usava o microfone do Rock Band. Penso. E pra poder ouvir, né, ter o retorno, não podia colocar numa caixa alta, porque senão ele capta a nossa voz mesmo, né? Então fica dando aquele eco chato, né? E não pode ter isso. Então usava um monte de adaptador assim, um em cima do outro. Tipo, sabe esse Benjamin coloca na tomada? E fica aquela... parece um Lego gigante. Nossa. Então, uhum. Era gravado desse jeito. Era muita gambiarra. Aí depois acho que... lá pro episódio 10, acho até antes, né? Aí eu fui comprando equipamento, né? Aí hoje já tenho um equipamento legal pra gravar, né? Eu uso uma interface de áudio, uma mesa de som. E aqui eu tenho um microfone e condensador, né? Aí cada um dos participantes usa um headset, né? Pra poder fazer a gravação. Então já é uma coisa um pouco mais profissional. É, quase cada headset tem história. Tem um remendado. É, silver tape, né? Cada um é. Cada um tem. Cara. Aquele foi o headset que mais apresentou o Orioncast até o momento. Aí, fora o hardware, a gente também mudou de software também, que foi o negócio mais importante, ó. Ah, é verdade. Que no começo era o Audacity, né? E Audacity. Se a gente estivesse usando essa porcaria desse Audacity até hoje, já teria acabado faz tempo o programa. Por isso que eu achava que não tinha edição e tinha, né? Então. É, realmente. Esse programa é muito, muito ruim. Eu até vou falar, se alguém tem um podcast e usa essa porcaria, abandone. Não, é um herói, né? Se o cara consegue usar o negócio, o cara é muito bom. Ele se ele pegar um programa. O Cast usa, cara. Putz, os caras são. Nossa, os caras são bons demais, então. O Audacity é uma bosta, viu? Audacity eles usam? O Jurandir tava comentando outro dia. Não é o Audition, não? Não é o Audition? É o Audacity, pô. Vixe. Penso. Os caras estão pensando. No fundo ele tá pensando. Será que é outro? Mas ele tá falando, não, é o Audacity. Agora eu já falei, não posso voltar atrás. Agora, né? Eu vou caçar. Deixou a bola dos caras, agora já era. É. Então, aí era o Audacity, sim, porque eu já conhecia até, né? Eu reconheci o nome quando ele falou. Ah, então, inclusive foi uma das coisas que ajudou muito, muito mesmo pra mim editar, foi eu, que agora a gente usa o Adobe Audition, que é, pra mim é centenas de vezes melhor do que o... É, a gente usa o GarageBand, né, que grava, e aí ele gera o arquivo MP3, aí eu passo pro Mr. Bubbles e ele edita no Audition, né? Aí faz a edição, coloca a música, gera o MP3, aí sobe pro site. Aí a gravação é organizada assim, né? A gente combina por e-mail, né? Os temas, tudo. Marca a data, tenta ver o máximo de pessoas possíveis pra data e faz a conferência via Skype, né? E aí no dia chega a metade e a gente grava. É. Atrasado. No dia chega atrasado. Exatamente atrasado. Isso, né? É. Chega a gente atrasado e tal. E chega a gente funciona. De ressaca. Ah, assim? Quem chegou de ressaca? Quem chegou é mesmo, já confessaram durante o programa. É, eu fui obrigado a confessar, né? Trazer esse segredinho atônico pro programa aí de 100. Mas falando dessa parte técnica aqui, falando de números, né? Tem uns dados interessantes aqui. O nosso primeiro cast foi ao ar no dia 20/12/2009, 2 anos e 3 meses atrás. No começo ele era quinzenal, coisa bem de banca de jornal, assim, né? O pessoal ficou pedindo que fosse semanal e foi, acabou ficando. Foi bem no começo mesmo, né? Acho que foi tipo antes do 10 que começou. Na época era na época do discado, né? O cara levava uns 3 dias pra baixar o cast, então ele era quinzenal. podia ser quinzenal. Depois a banda larga melhorou um pouquinho. Todos os casts somados, eles ocupam 5.54 GB, ou seja, cabe num DVD. Sendo que o arquivo bruto, sem compactação, soma aproximadamente 140 GB, ou seja, nem um Blu-ray dá conta, cara. Cabe num DVD duplo, né? O 5.54, que é um DVD comum é 4 GB, né? É um dual layer. Dual layer. Cabe no pendrive da Multilaser que vende lá na Americana. Isso. Cabe até no meu amor nessa última oração. Nossa, o cara desenterrou a banda mais tarde, hein? Poético, hein? Cabe até uma penteadeira. Que porra é essa? Música do Lenine? Antes fosse, viu, meu irmão? Antes fosse. Ah, muito bom. Quem é que tem lado aí também, pô? Tem muita gente, tem muito lado na rua ainda. Deve ser por estranho desse jeito. E como eu tinha falado na abertura, todos os casts juntos somam 136 horas de áudio, que se fossem ouvidos direto, dariam 5 dias de cast. 5 dias e meio de cast. É muito lixo no ouvido, né? É muito conteúdo, né? Eu prefiro ficar 5 dias ouvindo o Orioncast, pior que eu nem gosto de ouvir podcast, né? Todo mundo já sabe que nem outros eu escuto do que ouvir funk. Também. E, cara, eu com certeza tenho mais hora de Orioncast do que de Skyrim. Mas Orioncast é mais legal que Skyrim. Skyrim é overrated, né? É overrated. Tem outra coisa pra falar da Orion também, pô, que são os eventos. Os eventos que foram representados aqui, né? Isso é verdade. E acho que aqui no Brasil, o evento que a gente foi aí, foi eu e o Homem Mal, e o meu irmão, nós somos os arrozes de festas. Equipe de campo, tá na rua. E a gente já foi. Pede pra colocar as imagens na tela, as imagens que você com faz. Certeza. Aquela música, né? Keep it loving. Nossa, tem que fazer um remix. Os caras são o Mauri Júnior. Por favor, diretor, faça a enchente, olha a enchente no reino dos cogumelos, olha a enchente. Faz um dubstep, cara. Fecha a câmera ali naquele cogumelo. Fecha. Não, e a gente foi já em Game World, né? Acho que a gente já foi em 2 Game Worlds. A gente já foi no Anime Tamo Friends. Estamos indo pro terceiro esse ano, hein? Tamo lá, com certeza. Estaremos lá. E o primeiro Game World foi onde eu conheci o meu melhor amigo de todos os tempos da última semana, que é o Michael Gameplay da Nintendo. Você joga golfe com ele? Não, cara, pô. Ah, então não é seu melhor amigo, você tá mentindo pra gente. Não, cara. E a gente não conheceu só o Mark Wentley lá, mas a gente conheceu o Press Power, né, que a gente conheceu o Gerhard lá. Mário! A gente conheceu o Antion, conhecemos o Flávio Barbone, conhecemos lá. E foi legal que foi daí, desse primeiro Game World, que nasceu esta porra toda, que o Gerhard é carioca, né? E aí os Stormcloaks vão dominar o mundo. Não, nessa época não tinha Skyrim, pô. Aí a gente tava no... Na premiação, aí ia sortear uma viagem pra E3, né? Aí ele falou, quem passar aqui vai representar todo mundo nesta porra toda. Aí fudeu, né? Tipo, até hoje a gente fala esta porra toda com ele. E aí foi... Ah, e claro, a gente conheceu o Charles Martinet pela primeira vez, né? Que é o cara aí da vinheta, né? O cara da vinheta, pô. Que foi o primeiro contato que eu fiz pra na E3 eu poder, né? E no Anime Friends eu participei de um debate lá das mídias, né? Como as mídias o impacto no videogame, blá blá blá. Foi muito legal o debate. Ixi. Até o Hyde e o Mr. Bubbles estavam lá, né? E a gente ganhou um concurso de Rock Band sem saber também. Exatamente. Eu e o Hyde, a gente ganhou um concurso de Rock Band. A gente fez mais de 400 mil pontos na música do Rat. E ganhava $50 na Amazon. A gente ganhou, mas não foi lá pegar o prêmio. A gente nem sabia que tava concorrendo. Exatamente. Mas a gente ganhou. Isso é o que eu esqueci. Não, mas vou contar a história desse prêmio aí. Por que eles não ficaram lá? Porque a menina que tava organizando era muito... cara. Aí eu pedi, falei, ó, quem ganhar, a turma que ganhar vai ganhar um beijo dela, cara. Os caras apareceram no outro dia. Foi aí que ele mostrou o quão fã de Sonic ele é. Que saiu correndo, ficou só a sombra dele pra trás. Barata voa. Outra coisa do Anime Friends, a gente filmou uns videozinhos retardados lá, eu joguei No More Heroes, tem vídeo, não sei onde tem vídeo disso, mas tem. Ainda falaram que eu botei fogo no lugar lá, né? Não, e que mais? Teve mais, assim, né? Tirando E3. E3 é o grande, mas... Não, teve o lançamento do Modern Warfare 3, teve o lançamento do Saints Row 3, teve o lançamento do... DLC do GTA. Das expansões de GTA pro PlayStation 3. Isso. Putz, cara, teve... Sabe que eu apareci na Globo, né? Aquele negócio. Oi? O cara saiu só a foto no Globo.com, tava eu na frente esperando lá, braço cruzado, esperando o Mimal chegar. Teve o lançamento do jogo Justo, que eu amei mal fome também. Até no evento do MW3 tem vídeo, o Homem Mal ele fingindo que ele tava jogando o jogo pra galera pegar, que ele trollou a galera. Inclusive um dos ouvintes aí, o Elúcidas, ele tá perguntando até onde está o vídeo que vocês gravaram do evento que ele apareceu. Porque a gente filmou a fila, né, inteira. E ele apareceu lá. E tem vídeo disso, não sei aonde. O Homem Mal que filmou, Homem Mal. Você é o cara dos vídeos, cara. Tá no limbo. Eu vou levantar aqui um armário que tem aqui, vai ter um memory card lá embaixo do armário, lá vai ser ele que tá com os vídeos. E acho que é isso, né? Teve mais algum evento? Ó, se teve eventos por aí que vocês viram, integrantes do OrionCast, vocês podem dedurar também, viu? Vocês podem dedurar através do mural. Mas não tô lembrando agora, né? De repente tava algum evento aí, né? Teve aquele lançamento daquele do evento de videogame que ia ter, mas foi cancelado também, lembra, o Memal? Foi aquela merda lá. O evento lá no dia não foi tão ruim, tinha mó galera e tal, eles apresentaram um tal do evento, a gente conheceu a Flávia Gazi, o Lula aí que não conhece a Flávia Gazi, quase arrancaram a cabeça dele, esse dia o Flávio apresentou a Flávia Gazi pra gente. Eu não conheço até hoje, cara, a Flávia Gazi, cara. Uma hora alguém me apresenta. Que apresenta. Então, aí foi nesse dia mesmo, é. Então, acho que foram esses que eu lembro, pelo menos. E esse ano tem mais. Game World agora. Tamo sempre lá. A BGS vai ser aí, hein, em São Paulo. E teve o show, né? O Videogames Live, que a gente foi também. A gente, não sei se a gente criou conteúdo específico pra ele, mas teve artigo só, se não me engano. Lembra. Mas nós compramos o ingresso 1 e o 2, né? Lembra? Foi mesmo. Nossa, ingresso era o 1 e o 2. E falando aqui, fechando aqui as curiosidades, né? O cast mais longo foi o de número 63, não foi o de número 32, né? Foi sobre E3 2011 e durou 2 horas e 28 e 2 segundos. E o cast mais curto foi o primeiro, foi sobre a Guerra dos Consoles, com 41 minutos e 40. A gente não tinha muito jeito, né, naquela época, mas a gente vai melhorando aí. Quem sabe um dia a gente aprende. Se eu não me engano, o cast menos um foi mais curto ainda. Foi mais curto ainda, né? Nossa. Eu acho que ele tinha 28 minutos, 25, uma coisa assim. Nossa. Mas a gente vai melhorar. É. Eu acho que eu tenho o arquivo dele aqui ainda. Vou dar uma olhada depois. Cara, isso vale ouro. É. Ou não. Nunca sabe. Mas eu gostaria de agradecer aqui a todos os participantes desse cast festivo aqui. General J, Raide, Paulos, que apareceu, João, Adriano, apareceu, Homem Mal, Mr. Bubble, Cetista, que apareceu. Cetista tá aparecendo bastante esse ano, Cetista. Isso tá aparecendo bastante. O que mais que você tem pra jogar aí que você vai querer fazer cast? Já fala aí pra gente. Não. Não spoiler. E podemos dizer que é um recorde de número de participantes? Ou não? Eu acho que sim, hein? É um recorde, hein? É muita gente. Muita gente. Só cara. Faltou o Pascoal e o Ryu mesmo, né? Isso. Passou o Pascoal e o Ryu. Eles vão querer fazer um cast de número 200, só os dois. É. Só pra pensar isso. Eu penso aí. Hoje renegados, sei lá. Renegados. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de número 100. A gente espera que vocês relembrem aí o que pra vocês foi bacana. O que não foi bacana também vocês podem relembrar. Não, esse deixa. Não, você deixa? Ah, não, pode relembrar assim aí, cara. O máximo que vai acontecer é o Raid banir vocês. É. Tá? Mas já aconteceu no passado, hein? Eu agradeço pode demais. Pode crer, tem que ter nas... Pera aí, eu tô atrapalhando. Tem que ter nas estatísticas aí. Número de usuários banidos pelo Raid. Dois. Centenas. Caraca, o cara nem fez a conta e já foi banido. Incrível, já tô, é o self-ban, já tá no sistema. E eu agradeço demais a todos vocês que têm ouvidos. Você vem conhecendo. Se vocês não tivessem. E quem não tem ouvidos, que tenha um aparelho de surdez que permita ouvir a gente. Agradeço muito. Agradeço a todo mundo que faz acontecer isso daqui. A gente sabe que não é mole, né? E esse foi o nosso episódio comemorativo de número 100. E eu espero que a gente se veja aí no 200, né? Tamo aí. Valeu e até o próximo OrionCast.